Senhor, ao teu santuário, a porta que é firme está sempre a brilhar. Ninguém entrará, pois tu estás aqui. Glória do Senhor, enche esse lugar. Oh, Santo, Santo, és o nosso Deus. Teu amor nos guia, nos traz a paz. Ergam suas vozes, celebremos juntos. Na tua presença é onde quero estar. Os levitas guardam a ordenança fiel, ministrando ao povo com amor e temor. Ensinarão a todos a diferença entre o puro e o santo, com tua essência. Oh, Santo, Santo, és o nosso. É onde quero estar. Eu sou a herança, a tua possessão. Em ti encontramos nossa salvação. És o nosso Deus, teu amor nos guia, nos traz.